alegria do seu dia a dia. Quem já ouviu falar das balas do galo? Eu! Eu também! Eu já! Bala baiana tradicional ou recheada com ameixa, tem até maçã do amor e balas dos sabores morango com Nutella, nozes, prestígio, café, abacaxi e muitos outros. Provaram? Oh, é uma delícia! É tudo de bom! Balas do galo! Chame no WhatsApp e encomende 99199-5046. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMEC. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Primavera M, a primeira do seu dia a dia. A Compensados do Baixinho já está no mercado há 24 anos. Tudo para marcenaria, artesanato e construção civil. Porta de vidro e alumínio, chapas, ferragens, colas, máquinas e acessórios. Serviço de corte e acabamento com preço em até 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Compensado do Baixinho, a matéria-prima que constrói sonhos. Rua Nauzira Miziara Ignatius, 590 Jardim Anésia, em Porto Ferreira, 19-3585-3155 ou 99643-8475.